Faixa 9. Ergastos. Retrocedemos mais no tempo e novamente aterrissamos à procura de ancestrais, desta vez 1 milhão de anos atrás. Os únicos candidatos prováveis dessa época são do tipo geralmente chamado de Homo erectus, embora haja quem designe os africanos desse tipo como homem ergaster, o que eu também farei. Procurei uma forma de anglicizar esse nome e decidi chamá-lo de ergastes, asterisco. Nessa mesma linha, o nome será portuguesado na tradução para ergastos, fim da leitura de asteriscos, em vez de erectes, eretos, em parte por acreditar que a maioria dos nossos genes remonta à forma africana, mas também porque, como já mencionei, o Homo ergaster não era mais ereto do que o seu predecessor, Homo habilis, ou do seu sucessor, nós. Independentemente do nome que se prefira, o tipo ergasto persistiu de aproximadamente 1,8 milhão até cerca de 250 mil anos atrás. Ele é amplamente aceito como predecessor imediato e, em parte, contemporâneo dos arcaicos, que, por sua vez, são os predecessores dos modernos, nós. Os ergastos eram visivelmente diferentes do Homo sapiens moderno e, ao contrário dos sapiens arcaicos, diferiam de nós em alguns aspectos para os quais não há sequer uma coincidência parcial. Achados fósseis mostram que os ergastos viveram no Oriente Médio e no Extremo Oriente, inclusive Java, e indicam uma antiga saída da África. O leitor talvez tenha ouvido falar deles com seus nomes anteriores, Homem de Java e Homem de Pequim. Em latim, antes de serem admitidos no rebanho Homo, tinham os nomes genéricos de Pithecanthropus e Sinanthropus. Eram bípedes como nós, mas tinham um cérebro menor, 900 centímetros cúbicos nos espécimes mais antigos a 1.100 centímetros cúbicos nos mais recentes, em um crânio mais baixo, menos abaulado e mais puxado para trás do que o nosso, além de queixo recuado. Seu sobrecenho protuberante formava uma saliência horizontal acima dos olhos, cravados num rosto largo, com um estreitamento do crânio atrás dos olhos. Como os pelos não se fossilizam, não há em nossa história um lugar natural para discutirmos sobre o óbvio fato de que em algum ponto da nossa evolução perdemos a maior parte dos pelos do corpo, com a luxuriante exceção do topo da cabeça. Muito provável que os ergastos fossem mais peludos do que nós, mas não podemos excluir a possibilidade de já terem perdido os pelos do corpo cerca de 1 milhão de anos atrás. Podem ter sido tão glabros quanto nós. Da mesma forma, ninguém deve reclamar de uma imaginativa reconstrução peluda como um chimpanzé ou de qualquer nível intermediário entre peludos e sem pelos. Os humanos modernos, ou ao menos os homens, variam muito nesse quesito. A quantidade de pelos é uma das características que podem aumentar e diminuir várias vezes no decorrer da evolução. Pelos vestigiais, com suas estruturas celulares de apoio associadas, espreitam até na pele aparentemente mais lisa, prontos a evoluir rapidamente para um completo revestimento de pelos grossos, ou tornar a minguar se a seleção natural em qualquer momento os convocar da aposentadoria. Veja os mamutes e rinocerontes lanosos que evoluíram rapidamente em resposta às glaciações recentes na Eurásia. Voltaremos à perda evolutiva dos pelos nos humanos, curiosamente, em O Conto do Pavão. Indícios sutis do uso repetido de lareiras levam a crer que pelo menos alguns grupos de ergastos descobriram o uso do fogo, que hoje vemos como um evento decisivo na nossa história. Esses indícios são menos conclusivos do que poderíamos esperar. O enegrecimento pela fuligem e pelo carvão não sobrevive por períodos imensos, mas as fogueiras deixam outros vestígios mais duradouros. Pesquisadores modernos construíram sistematicamente vários tipos de fogueira e as examinaram depois para descobrir seus tipos de vestígio. Constataram que fogueiras de acampamento, preparadas deliberadamente, magnetizam o solo de um modo que as distingue da queima de arbustos e de tocos de árvore queimados. Ignoro o porquê. Mas estes sinais indicam que ergastos, tanto na África como na Ásia, tinham fogueiras de acampamento há quase 1,5 milhão de anos. Isso não significa necessariamente que eles sabiam fazer o fogo. Talvez tenham começado com a captura e conservação do fogo que encontravam na natureza, alimentando-o e mantendo-o vivo, como hoje se faz com o mascote virtual Tamagotchi. Talvez, antes de começarem a cozinhar alimentos, usassem o fogo para afugentar animais perigosos e para obter luz, calor e um foco social. Os ergastos também talhavam e usavam utensílios de pedra e, presumivelmente, também de madeira e ossos. Ninguém sabe se eram capazes de falar e é difícil encontrar indícios para resolver essa questão. O leitor pode achar que dizer é difícil encontrar indícios é ser comedido demais. Porém, chegamos agora a um ponto da nossa jornada ao passado no qual os fósseis começam a ser reveladores. Assim como as fogueiras de acampamento deixam vestígios no solo, também as necessidades da fala requerem ligeiras mudanças no esqueleto. Nada tão drástico como a caixa óssea oca na garganta com a qual os bugios das florestas sul-americanas amplificam sua voz estentora, mas sinais reveladores como os que poderíamos esperar detectar em alguns fósseis. Infelizmente, os sinais que nos apareceram não são reveladores o bastante para decidir a questão que permanece controvertida. Há duas partes no cérebro humano moderno que parecem relacionar-se à fala. Quando em nossa história essas partes, a área de Broca e a área de Wernicke, aumentaram de tamanho, o que temos de mais próximo a cérebros fósseis são emoldes cranianos que descreveremos em O Conto do Ergasto. Infelizmente, as linhas que dividem as diferentes regiões do cérebro não se fossilizam claramente, mas alguns especialistas julgam poder afirmar que as áreas da fala do cérebro já estavam aumentadas antes de 2 milhões de anos atrás. Os que desejam acreditar que os ergastos possuíam a capacidade de falar são encorajados por esse indício. Desencorajam-se, porém, quando examinam o resto do esqueleto. O mais completo Homo ergaster que conhecemos é o menino de Turkana, que morreu nas proximidades do lago Turkana, no Quênia, há cerca de 1,5 milhão de anos. Suas costelas e o tamanho diminuto das aberturas nas vértebras por onde passam os nervos indicam que ele não tinha o controle fino sobre a respiração que parece estar associado à fala. Outros cientistas, estudando a base do crânio, concluíram que até os neandertalenses, apenas 60 mil anos atrás, também não falavam. Chegaram a essa conclusão porque o formato da garganta do homem de Neandertal não permitia todo o conjunto de vogais que hoje empregamos. Porém, como salientou o linguista e psicólogo evolutivo Stephen Pinker, imini lingui, kinim pikni mimili di virgulis expressivi. Se o hebraico escrito pode ser inteligível sem vogais, não vejo por que o neandertalês ou o ergastês falado também não poderiam sê-lo. O veterano antropólogo sul-africano Philip Tobias desconfia que a linguagem talvez tenha sido anterior até mesmo ao Homo ergaster, e é possível que ele esteja certo. Como vimos, poucos são os que vão ao extremo oposto e datam a origem da linguagem na época do grande salto para frente, ocorrido apenas algumas dezenas de milhares de anos. Essa talvez seja uma das discordâncias que nunca poderão ser resolvidas. Todas as considerações sobre a origem da linguagem começam citando a Sociedade Linguística de Paris, que em 1866 vetou o debate dessa questão por considerá-la irresponsável e infrutífera. Ela pode ser difícil de responder, mas em princípio não é irrespondível como certas questões filosóficas. Em se tratando da engenhosidade científica, sou um otimista. Assim como a deriva continental hoje está definitivamente determinada, com numerosas linhas de provas convincentes, e assim como a datiloscopia do DNA pode determinar a fonte exata de uma mancha de sangue com uma confiança que os peritos forenses de outrora só podiam ter em sonhos, eu espero, com reservas, que um dia cientistas venham a descobrir algum método criativo para determinar quando nossos ancestrais começaram a falar. Nem eu mesmo, contudo, tenho esperança de que algum dia possamos saber o que eles diziam uns aos outros ou em que língua falavam. Teriam começado com puras palavras e nenhuma gramática, o equivalente a um bebê que balbucia nomes? Ou será que a gramática começou logo, o que não é impossível e nem mesmo tolo, subitamente? Talvez a capacidade para a gramática já estivesse arraigada no cérebro, sendo usada para algo como planejamento mental. Ou será possível, inclusive, que a gramática, ao menos a aplicada à comunicação, tenha sido uma invenção súbita de um gênio? Disso eu duvido, mas nesse campo não podemos excluir coisa alguma com certeza. Um pequeno passo foi dado para descobrir a data em que emergiu a linguagem. Surgiram alguns indícios genéticos promissores. Uma família de codinome KE sofre de um estranho defeito hereditário. De aproximadamente 30 membros dessa família, distribuído por 3 gerações, cerca de metade é normal, mas a outra metade apresenta um curioso distúrbio linguístico que parece afetar tanto a fala como a compreensão.